consentimento mútuo com aquele que eu presto culto. Não vivo nem mais um minuto pra mim mesmo, entreguei tudo. Cada segundo é precioso demais, valorizo. Dou importância a uma conduta santa, é o que eu preciso. Faço o possível pra ser grato pelo século. Em pleno século 21, comum é correr por grande sucesso. No mundo diverso dos valores que aprecio, um coração modesto vale pouco, por tão pouco amor sumiu. Ser humano hostil, frio, quanto ostentação. Vi o mundo desabar ao seu redor, lavou as mãos. Omissão, a de mim me igualar na pretensão. Maliciosa de correr só pelo cifrão. Não vim a passeio, meu bom, tô de passagem mundão. Presta atenção, que a missão aqui é resgate. Contraste é de pilhas, pivete, as mafases, os roleques, as vitrines, os convite pra maldade. O que fazer pra não ficar à mercê, se pra não temer? Seu filho crescer e nessas desandar se envolver. Ouça a voz, bota a fé, Deus é mais pra fazer. Por amor, que preciso for pra você entender que em tempo de guerra e de que se acomoda à beira da estrada, ou você quebra a maldição ou de quebra o demônio te arrasta. Resta uma chance, cara, a vida errada, o sangue apaga. Não duvide, só resiste na fé que o inimigo rala. És meu céu, és meu tudo, és minha pátria. Sou só teu, sem ti meu mundo acaba. Eu não vou ser mais um que vendeu sua alma. Enquanto eu viver, vou fazer valer o que cê fez por minha causa. És meu céu, és meu tudo, és minha pátria. Sou só teu, sem ti meu mundo acaba. Eu não vou ser mais um que vendeu sua alma. Enquanto eu viver, vou fazer valer o que cê fez por minha causa. Recíproco, sentimento íntimo ficou pra trás. Indiferente se anjos descem, não sobem mais. A paz que vem de ti pra mim valeu. Dispenso, inexistente se não tem consentimento. Um momento, te apresento, o véu rasgado. E onde quer que cê esteja, o culto será prestado. Pois nomeado sacrifício vivo hoje tu és. E abençoado onde tocar da planta dos teus pés. Em vez de caminhar em ligação com Cristo, esquecem disso, praticar de fé em omisso. Ofício que é tão difícil confundir com cargo. Fugir da responsa de propósito com passos largos. Figueira estéreo é mato, sem consentimento mútuo. Falso cristão é fato, com a fé fora de uso. Confuso pouco, fácil, destituído de obra. Longe de ser um só com Deus, é massa de manobra. Uma pá de tenda armada, show da fé, agora é moda. Eu te apresento, tem quem vê hoje, não se incomoda. O espetáculo do circo dos pastores, onde as meras ovelhas são fantoche de adestradores. És meu céu, és meu tudo, és minha pátria. Sou só teu, sem ti meu mundo acaba. Eu não vou ser mais um que vendeu sua alma. Enquanto eu viver, vou fazer valer o que cê fez por minha causa. És meu céu, és meu tudo, és minha pátria. Sou só teu, sem ti meu mundo acaba. Eu não vou ser mais um que vendeu sua alma. Enquanto eu viver, vou fazer valer o que cê fez por minha causa.